9126, poderia confirmar a frequência do solo? 121.10. 210, obrigado. Torre Salvador, Santos 3149, ponto espera dono zero, pronto. Ali mantém 3149. Ali mantém 3149. Então 3304, seu solo foi os 41. Chame o solo 121, decimal 10. Tem um 2, tá 3304, certo? Estão lhe matando para 50 anos visuais, tem frequência livre até regresso. Duna completa aproximação, chame a torre no 895. 1125 vai chamar a torre, 1859. 103, Duna, passa 9. Salvador 3859. Quem chamou foi o 3859? Afirmativo, 3859 estabilizado, sinal, baixa ativa. Autorizado, pulso na 10, vento 040 graus, 09 nós, o TAM 3859. Autorizado, pulso 100% do vento 3859. TAM 3149, decolado aos 44, chame o controle em 1208. 208, obrigado e tenha um bom dia, TAM 3149. Igualmente. Prestiga. O Ronaldo decolou de terra, de Coimbra, está com um plano de tipo para Salvador, mas vai fazer um sobrevoo na ilha de Maré. 7, Romeu Oscar Bravo, está livre sobre voo, reporte e condicionado ao tráfego, Romeu Oscar Bravo. Controle, TAM 3149, decola na Dael, sua escuta. TAM 3149, contato radar, submontanha nível 320, voe Leda, após Leda, voe Bridge. Ok, voando Leda e depois Bridge, TAM 3149. Salvador, bom dia, Canaã 6301, informação CA. Canaã 6301, bom dia, autorizado chegada bom, que desça para 4000 pés, altímetro na 0 no 2. 4000 pontos na 0 no 2, 6301. Autorizado, acionar sempre o táxi, destino é Manassi. Sempre o táxi, Oscar, Mike, Romeu. Nove no solo, as 47, chame solo 21 no decimal 1. 21 1. Torre Salvador, aqui na KBV5, ponte para dar 10, pronto. Meia 225, a linha decola. O vento 060 graus, 102. A linha decola da 10, né, 225. 5 decolado aos 50, chama o controle 1208, bom dia. 208, 1205, bom dia. Salvador, bom dia. Chané 6225. 225, contato radar, submantém o nível 320 na saída MOM. 320 na saída MOM, 6225. Tá 3149, Recife no 3395, alterno no 3325. Ah, não copiou, o TAN 3149, poderia repetir? Recife ou no 3395, alterno no 3325. 3395, 3325, TAN 3149. Romeu, Romeu, acho que é bravo na escuta do controle. Autorizado o táxi, reporte para o ingresso na pista 17. Oscar Mike Romeu. que o meu está autorizado a alinhar e decolar. Na 17, vento 050 graus, 069. Sené 63 no 1, após pelo desça para 2.000 pés, altímetro no 0 no 2, está livre LS, reporta estabilizado. Após pelo 2.000, reporta estabilizado no 0 no 2, 63 no 9. Mike, não ia falar do solo. Ficou 57, controle 208, lógica Mike Romeo. 208, boa, tá volta. Controle, muito bom dia, Papa Romeo, lógica Mike Romeo. Prossiga, lógica Mike Romeo. Decolado para Manati, em ascensão, meu pé, solicita da presente pro direto de Manati, mantendo mil. Está autorizado, Oscar Mike Romeu, reporte Lisona CTR. Reportarei Romeu. No 225, Centro Recife no 2545, alterno no 2685. Zona 1, localizador. Minha 3 no 1, Zona, completa aproximação, está minha torre no 895. 895, boa. Boa. Romeu, Romeu, acho que é bravo na escuta do controle. Salvador, bom dia, Xené 63, Zona 1, estabilizando, ele é 32 no 10. Meia 3, 1, 1, chamou a torre? Ah, tem um ativo estabilizado, ele é 3. Ok, cheque o trem, livre pouso, vento 040 graus, 109. Xené 63, 1, 1. Livre pouso, Xené 63, 1, 1. Tenente Oscar Mike Romeo, reporte 20 milhas afastado. Romeo, Romeo Oscar Bravo, controle. Em posição? Ciente. Mantenha a escuta permanente, Romeo Oscar Bravo. Kenner 6311, no solo 03, Aurivrana Fox, chama solo 121 nesse momento. Fox, dois, só confira, 1211, 121.10. 211, boa. Mike Romeo, prossiga em condições visuais, tem frequência livre. Até. Prossiga. Line up and take off. Runway 10, windows 0 and 50 degrees, 08 knots. Opa Romeo, Oscar Fox Fox, autorizado chega da mar e deixa para o nível 050, altímetro no 092. Altimeter 1012, Oscar Fox Fox. China é 6312, decolado 107, chame o controle. 120, decimal 8. Controle 208, Bosch, né? Salvador, bom dia, China 63, 1, 2, 4, 2. China 3, 2, bom dia, contato radar, submantenho o nível 350 na saída PUCA. 350 na PUCA, China. Direto Aracaju, China 6312. Confirme para controle. Poderia voar Aracaju, voa China 6312. China 6312, aguarde. Guarda. Controle, Salvador, bom dia, China 6332, 500 Juliette. China 6332, bom dia, autorizado Cega da Mari, desça para o nível 050, altímetro no 012. 050 no 012, 6332. O China 6312, da presente foi Romeo Fox 08. Presente Romeo Fox 08, China 63. Papa Romeo, Oscar Fox, after tap position, descent to 2000 feet, Can 81012 clear final approach, ILS XRA, runway 10, call established. Airport established, after the traffic clear 2000 after 41. M3 no 2, Recife no 2545, Alterno no 2685. 2545, 2685. that localizer Oscar Fox. Oscar Fox, complete approach, tower 11895. 11895, Oscar Fox, Fox, today. Missionem 332, após o TAP, desça para 2000 pés, altímetro no 092, está livre LS, reporta estabilizado. Positivo, após o TAP, 2000, chamada estabilizada no 092, 332. Readability 1. Tower morning, Papa Melka, Fox, Fox, 3 miles toward the marker. Papa Melka, Oscar, Fox, Fox. Check your landing gear, clear to land runway 10. Wind is 050 degrees at 10 knots. Clear to land 1A10, Oscar, Fox, Fox. Melka, gear down, lock again. 1911, holding to 1011. Roger, hold Mantenha a posição, Romeu Oscar Bravo. Oscar Bravo, confirme, vai pousar em Salvador? Olá, Romeu Oscar Bravo, está minha torre no 895. 895, Bravo. Operador, Papá Romeu Oscar Bravo. Prossiga. Você bota aqui para o assunto, está ingressando esse aqui para o fundo, vai para o passo 4, Romeu Oscar Bravo. Gente, mantenha a linha do litoral e reporte a vertical do farol de Tatuã. Romeu Oscar Bravo. Farol de Tatuã, Bravo. Linha 1911. Line up and wait, 9911. Line up and wait, 643 tower. Okay, Thanks a little bit ahead of you. Roger, Fox Fox on the ground at 23. Please confirm apron. Okay, do you know the odd journey? I know. Roger, contact the ground 121.1. Oscar Fox Fox. Roger, maintain holding point, under 643. Localizador 6332. Para o controle. 6332 está estabilizado, localizador. 6332, completa a aproximação, está me atorrendo no 895. 895. Salvador, General 6332, na final. Andes, 1911, clear for takeoff, runway 10, wind is 050 degrees, 09 or not. Clear for takeoff, Argentina, 1911. Argentina, 1911. 6332, continua a aproximação, agora é picha livre. 6332. Mantenha a espera visual na vestibular do farol e reporte visual com o tráfego na final do 1-0. É visual com tráfego. Ok, então após vai prosseguir a retaguarda do tráfego na final, ok? A retaguarda do tráfego na final prossegue até o pátio 4. Reporte na curta final para pouso. O meu Oscar Bravo. Após a retaguarda do tráfego, vai formar na final, na curta final de pátio 4, o meu Oscar Bravo. Xené 6332, autorizado pouso, vento 050 graus, 10 nós. A sua direita tem um helicóptero liberando aí a linha do litoral. Vai passar a sua retaguarda sem interferir na aproximação. Ciente 332. Dole Salvador, Xené 620, transfere 50. Xené 650, autorizado de chegada à mar e desça para o nível 050, altímetro no 091. 1, airborne at 26, contact is auto departure on 120.8, Argentina 1901. Argentina 1901 on top of the tower. Yes sir, go ahead, Washington 1901. Airborne at 26, contact us over the departure 120.8. Contact, departure 120.8, so long, bye bye. Já de chegada a mar e desça para o nível 060, altímetro no 091. Salvador, approach, good morning, Argentina 1911. Argentina 1911, weather contact on departure, climate flight level 300, arbor departure. Climb, flight level 300, arbor departure, Argentina 1911. Romeu Oscar Bravo avistado, está autorizado pouso no pátio 4, vento 050 graus, 10 nós. Bravo. Xené 6332 no Solons 07, ao livrar a Solon 219. 219, Xené 6332, bom dia. Alô, Salvador, muito bom dia, Xené 6332, bom dia. Salvador, bom dia, Xenia 6332, Vibra Principal. Então, por gentileza, confirma a frequência do sono 219, ninguém responde. Perdão, 211, 1 e 211. 211, bravo. Andes 643, clear for takeoff, runway 10, Windows 040 degrees, 11 knots. Roger, stand by. Espera pronto, 35221. A linha e mantém, trip. A linha mantém, 05221. Argentina 1911, climb to flight level 340. Climb on the team for level 340, Argentina 1911. Airborne at 30, contact Salvador, departure on 120.8. Contact 120.8. Good day, sir. Good day. Azul 9160, desce para o nível 050, altimetro no 091. Andes 644, clear my arrival, descend to flight level 060, altimeter 1011. Salvador approach on the 643. Andes 643. Radar contact on departure, climb to flight level 280, arbor departure. Arbor departure, climb to 290. Meatriz. Bom dia, Lima, tem 363. One, call receive center 128.8, if unable 1260. Argentina call or receive 128 decimal 8 or enable 1260. Follow my life. My life. Mike Romeo, mantenha farol de Itapuã, reporte para descida, o altímetro no 0 no 1. Flip 5221, decolado aos 33, chegou controle 120, décimo 8. 208, bom dia 5221. Controle Salvador, bom dia, 5221 da Trip, perfil da saída Arbor. Trip 5221, bom dia, contato radar, submantenha o nível 200 cumprindo o perfil da saída árvore. 200 cumprindo o perfil da árvore, trip 5221. Bom dia, tá 3896, 208. 3896, autorizado chegar da mar e desça para o nível 070, altímetro no 091. 070 no 091, mar, 3896. O Romeu Sobral está na escuta do da torre? Tá 3896, autorizado. Confirme a aeronave que chamou o controle. Bom no 982, autorizado chegada a mar e desça para o nível 080, altímetro no 091. 7 para o 080, chegada a mar, então 9033, ponto de espera da 10, pronto. Bom dia, 9033, alinhar e manter. Alinhe e mantenha a 10, voo 9033. Vai de Guarulhos para altitude de tráfego. Sente, desça para 500 pés, reporte visual com campo. Reportará. Vindo ponto pelo 923 da Gol. Então 3663, decolado 1237, controle 1208. 208, TAM 3663. Afirmativa para 2000 pés, autorizado LS. Reporte estabilizado, 9160 da Zona. Controle, Oceaner 6250, estabilizado em LS. Oceaner 6250, torre na 895. 895. Azul 9160, copiou o controle. Afirmativo. Prossegue para 2000, ajustado no 01, autorizado de LS-72 e reportado estabilizado. ANDI 644, descend to flight level 050, altimeter 1011. Descend to flight level 050, altimeter 1011. Não, aqui é lá. Tá, 3896, reduza para 2509. Reduzindo, 3896. Reduzindo. 33 autorizado decolagem, 200 graus, 109. Autorizada decolagem, então 0 para o gol, 9033. Presente Leda Bridge, TAM 3663. elevador com 1923? Sinal 23, após o avião cair na curva.